muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco. Muito pouco tem muito, muito, muito tem nada. Muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco. Muito pouco tem muito, muito, muito tem nada. Barranco, barraco, laje, favela, cachorro, boteco, beco, capela, esgoto, encosta, cheiro de bosta, cachaça, caixote, cheiro de morte, trampo, trapo, baralho, barata, brita, areia, tijolo, caroço, gosto de esgoto, tiro no defunto, muitos tem pouco, outros tem tudo. Muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco. Muito pouco tem muito, muito, muito tem nada. Muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco. Muito pouco tem muito, muito, muito tem nada. Chinelo de dedo, olha cabreiro, bíblia e texto, maconha, dinheiro, careta, caduco, capenga, molenga, radinho de pilha, TV, cinema, um som astuto, barriga de fora, toalete, pinico, outros tem força, uns tão de boa, outros tão na bosta. Tietê, Morumbi, Boa Viagem, Savassi, Barrada, Tijuca, MTP, Pirituba, Avenida São João, Pelourinho, Calçadão, PPL, CDD, PMPCC, RGPQP, pé no asfalto, de terno e gravata, poucos com muitos, muito com nada. Muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco. Muito pouco tem muito, muito, muito tem nada. Muito pouco tem muito, muito, muito tem pouco.